Ou 10 horas é muito. Não, cara, olha só, eu tô botando 10 horas, mas quem quiser chegar às 9, pode, não tem problema. É, porque 10 horas parece meio tarde, não sei. Pode chegar às. 9 horas também, mas 9 horas é melhor que 10. Não tem pro... Tá bom, então 9 horas tá marcado. Daí eu vou chegar às 10 mesmo. O importante é que é pra chegar comido, não é isso? Porque não tem como oferecer janta pra todo mundo. Não, se quiser Então. chegar aqui e lanchar lá, a gente pode descer e lanchar lá embaixo, tem, pode lanchar Não, mesmo. Não, tem comida, só que não tipo. tem, mas você tá falando de um jeito, cara. Não, cara, é porque assim, é porque eu não quero atrapalhar minha mãe, tá ligado? Senão ela vai ter que pensar em Não, comida pra galera, eu tô foda. ligado, cara. É só que você tá Aí, falando. gente, você joga um poker, faz uma vaquinha e compra um saco de arroz pro plano, que tá foda. Porra, já achou a partida. Que está começando o podcast de Tanguinha! Eu tô fazendo aqui? Hoje nós, no espírito da cumilança, vamos falar sobre nossas histórias de rodízio, cara! Caralho, maluco! Ainda bem que tu explicou! Pô, eu sou um cara que não deixa nada em aberto, né, cara? Nada em aberto, opa, nada. Opa, opa, opa! Nada em aberto. Rodízio de pizza, rodízio de carne, rodízio de japonês, rodízio de sopa. Massa, de sopa, de água, é uma maravilha. E pra conduzir esse papo maluco, muito maluco e sincero, tô eu aqui mais uma vez forjando felicidade, o Pluff! Vamos pagar com uma nota de 20. 20! E comigo hoje o Bode! A idade vai chegando, sua preferência de rodízio vai mudando. Quando nós éramos jovens e felizes, colegiais, que não pegavam meninos no Pedro II, nós íamos em rodízio de pizza. Agora que nós somos velhos e pensamos em rodízio de japonês. E chinês. E chinês. E água na boca. É porque a gente ganha mais dinheirinho agora, ou não. E comigo e com o bode, o Pombo! Bebida, senhor? Bebida? Por favor. Bebida, froguinha? Por favor. Muito bom. E hoje aqui também conosco, diretamente de Mineiros, interior de Goiás, Jardelícia! Minha cidade é tão triste que o único rodízio que tem aqui é numa quinta-feira, cara. Um dia na semana o rodízio de pizza. Sério isso? Não, é na quinta e agora tem um na sexta também. A gente tem dois rodízios na sexta. Tem outra loja que faz na sexta. É uma cara que cidade maneira, cara. Deve ser o dia que o queijo vai estragar, tá ligado? Aí eles liberam a porra toda pro rodízio, assim. Essa porra a concorrência verde. É foda aqui, cara. Que dia é? Cara, quinta-feira, não... Vamos no rodízio. É outro rodízio. Como, pelo amor de Deus, cara. Não mistura porra e queijo na mesma frase. Mas eu acredito mesmo que na cidade de Jardel todas as pizzas levem gorgonzola. Parmesão. Um abraço pro Mano Léo. E com a gente o Arnozinho! E aí? E aí, Arnozinho, Arno? É, quanta empolgação. Porra, estão na casa delas, cara. Eu não quero ninguém, não. Hoje aqui também conosco, para fechar o Quinteto Maravilha. Caramba, vocês estavam com saudade dele, pode falar. Ah, olha aí quem voltou. Britinho! Completamente liberto das drogas. Sou um novo homem. É um novo homem, cara. E agora eu não vou mais pra rodízio porque não tem mais larica. Sou um cara controlado. Eu gosto desse talento artístico do Pluff, cara. Ele vai lá definindo o cara que ele vai chamar, aí no meio ele dá. Ah, olha só quem voltou. É tipo o Galvão Bueno, tá ligado? Cara, o Galvão Bueno é tipo bem amigos, amigos todo mundo, cara. Eu só tenho amigo famoso. Eu aí eu tenho que fazer isso, pô. Fazer o quê? Eu sou tão bom apresentador quanto o Galvão Bueno, pô. Ocupado. É todo mundo cheirando na mesma bandeja de prata, né, Pluff? A do Galvão é maior. Mas é isso aí, galera. Vamos falar de rodízio, não de drogas. Logo depois do Mural de Recados, a gente já volta. Mural de Recados. Pessoal, estamos começando agora o Mural de Recados. Muito bem, se você gosta da Tanguinha Corp, você quer dar uma moral para a Tanguinha Corp, se você alguma coisa Tanguinha Corp, acesse facebook.com/Tanguinha Corp. Assim, isso é o que mais nos motiva no momento. Nós queremos você curtindo a Tanguinha Corp. Muito ótimo. E, inclusive, Bode, eu lembrei de um negócio que você estava falando aí, todo empolgado. Cadê as camisas da Tanguinha Corp? Quando é que eu vou ter camisas da Tanguinha Corp? Um dia. Galera, um dia, tá? Porque o pessoal tá perguntando muito, sabe? O nego tá enchendo o saco, falando, faz camisa. Eu falo, calma, galera, calma. Um dia. Então tá definido. E pra você que também tem Twitter, não tem só Facebook, twitter.com/tanguinhacorp. Curte lá, que a gente não costuma falar muito por lá, mas a gente tá lá. Ah, se você falar com a gente vai te responder, pode ter certeza. É, isso a gente dá reply, é verdade. E também, se você tá aí de bobeira, pá, cara, recomenda a Tanguinha Corp pros seus amiguinhos, com certeza alguma coisa que foi dita aqui interessa aquele seu amiguinho estranho. Pode falar, vocês vão ter algo em comum, vocês vão curtir, vocês vão se divertir, pum, pum, pá. O seu amigo é estranho, vocês têm algo em comum, você é estranho, pronto. Conclusão mais óbvia. Mas é isso aí, pessoal. E já adiantando aqui, semana que vem, a edição do podcast vai ser especial. Foi uma gravação supimpa, que o Pombo não vai participar. Eu também não? É, o Pombo vai participar um pouco só. Muito pouco. Droga. Mas é isso aí. E eu espero que vocês gostem. E isso quer dizer que se vocês mandarem e-mail referentes a essa edição, que é a de número alguma coisa... 62, só vai ser lido na 64 o seu e-mail, então podcasttanguinha@tanguinhacorp.com, mandem que nós vamos ler 60, na 64. Que 64 é a edição gloriosa, hein, pode? Vai ser muito especial, hein? Eu ouvi Nintendo? Talvez. Já mexemos... Alguém no Baixo Frente Soco vai estar aqui. É, vamos ter... vai ser a edição 64 e vai ter alguém do Baixo Frente Soco gravando conosco. Bom, se a gente conseguir, né, cara? Eu acho que dá. É, eu acho que não. Senão também não tem podcast. Foda-se vocês. Bem, é isso aí. Beijo, me liga, fica agora com o podcast e até lá. Pessoal, acho que a gente pode começar falando de rodízio, do rodízio mais tradicional que os jovens vão, né, no colégio, que é o mais fácil, o mais prático, que é o rodízio de pizza, cara. É verdade. Agora, o rodízio, é uma coisa que eu não entendo, o rodízio mais famoso de pizza, que tem a menos aqui no Rio de Janeiro, é a Parmê. E a Parmê é uma bosta. Como é que cara? Acabamos de eliminar um patrocinador. Rapaz, o negócio do rodízio de pizza, como em qualquer rodízio, não é a qualidade, é a quantidade. Porque você vai no rodízio de pizza, sei lá, você quer comer calabresa, você quer comer chocolate branco com morango, você quer comer confete, sabe? Foda-se a qualidade, foda-se a massa nojenta. Ah, eu gosto de massa fininha. Foda-se, sabe? Você vai comer o que vem. Foda-se. Podia ter passado. Caralho, soa tão parecido com a voz do Pluff agora, muito esquisito. Não achei engraçado, não, beleza? Não, não foi engraçado. O bom que o rodízio de pizza, ele começa assim: a primeira rodada das pizzas vem todas bonitinhas e tal. E conforme vai acabando as pizzas que eles têm que fazer de última hora, o cara vai e pega uma massa, joga uma fatia de queijo, uma de presunto em cima e põe pra assar. Num, tipo, mais nada, só. E é exatamente isso. Bom, a pizza de... Não, aqui na minha cidade tem uma pizza de palmito que é literalmente, eles pegam uma massa e eu acho que eles pegam um camão e jogam um palmito em cima, cara. Jogam não, não, tipo pelota de palmito em cima. Não, é maionese, cara. Caralho, ele vê um palmito só, tá ligado? Tem fatia então, que tem é... palmito, porque... Não, mentira. É massa, é a massa, uma fatia de mussarela e palmito. Pão, maionese e óleo. Não, pessoal, é porque o rodízio, eu acho que o público mais vai no rodízio são aqueles jovens tontos, né, cara? Não, que isso, tem família, tem namorado, tem tudo no rodízio. Não, tem, mas, tipo, confraternização do colégio, tá ligado? Do trabalho. É a galera que, tá ligado, quero pagar 15 reais só e comer até não dizer chega. É tipo Chaves, que não comi nada só pra arrasar essa festa, tá ligado? Lampinha, me fala esse rodízio de 15 reais aí pra eu ir, hein? Tá muito baratinho, hein? Não conheço nenhum. Aqui na minha cidade é 12, cara. Salo tem um, cara, que é de carne, massas e é isso aí, carne e massas. Cara, tem... Pizza e macarrão, lasanha e tudo. Tem cidade que nego vai no rodízio todo dia. Tipo São Paulo, nego fica naquele rodízio de carro maluco lá. Não, hoje só pode placa com 9. Bombom, vou ser muito sincero contigo. Eu pensei em fazer essa piada no começo, mas eu fiquei com vergonha de fazer. Mas o problema é esse, cara. Você tem aí essa desconfiança, esses seus problemas aí. Eu não vou falar que é étnico, não, mas eu vou deixar quieto. Ah, tá. Não, eu acho que você deve falar que é étnico, você tem que ser... porque tá gravado. Você tem que ser confiante, cara. Você tem que ser confiante. Eu não... Olha só, eu não falei com a etnia de ninguém, então eu não tô sendo preconceituoso. Eu gostaria de desenvolver isso, por favor. Ah, então tranquilo. Não, desenvolve agora, Pombo. Vamos, por favor. O que que eu desenvolvo pra fora? Fala agora que o Brito é preto e tudo mais. Não, mas olha só, apesar de eu não gostar da Parmê, ela me proporcionou momentos muito, de muita alegria, entendeu? Eu acho que ela proporcionou um momento mais alegre para nós, seus amigos. Sim, especificamente? Sim, a Parmê especificamente. Ah, é verdade. Uma vez só. Uma vez só, mas foi uma vez memorável. Porra, essa foi a vez, cara. Foi a vez, não custou nada pra gente, agora pra sua família. Enfim. O Pluff bancou, né, cara? A família do Pluff não, tirou... Só deixa eu conseguir na vinheta aí, só rapidinho. Isso foi um marco na história da galera, foi que nem a queda do mundo de Berlim, sabe? A entrada do capitalismo. Prá! Todo mundo começou a consumir freneticamente, porque a gente nunca tinha visto tanta fartura na vida. Tinha nego com bandeira na porta chamando gente, cara. Tá vendo aí? Por que nego com bandeira na porta? Nada a ver também agora. Por que nego? Não, mas o Pluff no colégio não era um cara com muitos amigos. Ele era um cara na dele. Era um cara discreto, meio estranho. O papai Pluff trabalhava no colégio, então ele percebia lá, pô, aniversário do menino tá chegando, vamos fazer uma festinha pra ele, né? Aí ele chegou pros amigos do Pluff e falou, pô, que o Pluff gosta? A gente, criança... Ainda bem que tem um rodízio disso, amigo. Pode, só as coisas mais maldosas ele usa, né, cara? É foda. A gente, pô, pra não constranger o menino, a gente pensou numa coisa que ele gostasse, mas não tanto. Ele falou, pô, rodízio de pizza. Ai, meu Deus do céu. Rodízio de pizza. Aí ele falou, pô, e quanto que é o rodízio de pizza? A gente, pô, uns 15, 20 reais. Ele, pô, barato, bom preço. Então você faz o seguinte, você chama todos os amiguinhos dele que eu vou bancar um rodízio. Mas a só gente... pra mim, rodízio foi de pizza. Aí ele falou uma das frases que marcou muito a minha vida. Mas, gente, como assim? Mas vai sair muito caro, tio. Tio, vai sair muito caro. Tem certeza disso? E o papai Pluff olhou pra mim com uma cara de desprezo que só muito dinheiro dá e falou, dinheiro não é o problema. Meu pai é um ídolo, cara. Difícil arrumar amigos pro Pluff, né, cara? Não, você não tem ideia. Tipo, eu tinha, sei lá, todo recreio, 8 amigos. Na Parmê foram 30. Porque o nego começou, caralho, aniversário do Pluff, bora. Aí, de graça. Eu nem falava com o Pluff direito. Não, cara. Viu? Rendeu uma amizade aí, viu? Deu um futuro. Na verdade, não. Continuo cobrando dinheiro pra cara, poder dar com o Pluff. Era desesperador. A gente no ponto de ônibus, conhecido, falou, pô, cara, quer comer de graça? E ninguém ia. Sim. Pouco filho da puta, né? O cara que já tá indo convidar. Se isso tivesse acontecido nos dias de hoje, cara, ia bombar mais que o churrasco do Anderson Silva, cara. No Facebook, o pai do Pluff bancando. Ia vir nego da Amazônia, cara. Então, mas, cara, nesse de vamos levar semi-conhecidos, é que nós tivemos um grande laço de amizade formado com o irmão do Arnô, cara. Fala aí, Arnô, do teu irmão, cara. Anjo do teu sangue. Pô, cara, eu não tenho irmão, não, cara. Não, tá, semi-irmão, vai. Porque semi-irmão, eu sou filho de mãe. Não, e por parte de quem? De mãe, não é? Não, nem irmão nada. Irmão de alma, cara. Não, ele era filho do meu padrasto, cara. É brother. Ex-padrasto. Não é nada, mano. Tá vendo, Arnô? Se você pegasse um dia ele, não ia ter nada a ver. Agora você entende o que eu tô falando, entendeu? Tudo bem, mas ele morava no mesmo teto que você, cara. Isso faz dele um irmão. Eu não lembro se na época ele morava no mesmo lugar que eu, não, cara. Ai. Arnô, vamos continuar. Então, vamos dizer que ele morava e ele dormia comigo, tá? E ele... Que isso? Opa, peraí. Mas era um irmão? Já mudou o grau de relação aí. E nessa de levar gente pra caralho, gente que não se conhecia direito, criou-se assim, todo elemento pra dar errado estava ali presente, cara. Jovens idiotas sem nenhuma preocupação que não se conhecem querendo fazer graça. Fudeu. Entre os envolvidos nesse rodízio estava o pseudo-irmão do Arnô, que não vamos citar o nome. Conhecido como Tetinha de Leite. Ele Ou o dragão da nevasca. Esse menino, ele tinha um problema que ele tomava algum remédio, eu quero acreditar nisso, que ele produzia leite. Um homem que tirava leite das tetas, cara. Não, você não tá entendendo. Ele chegava assim no recreio, caralho, galera, eu consegui fazer. Aí abria o botão da camisa, apertava o peitinho pra sair leite. Cara, isso daí eu só vi uma vez e assim, eu tava quase indo embora do colégio no terceiro ano. Foi a última coisa que eu vi no colégio militar, cara, antes de acabar lá. Assim, foi a festa de pique. Caraca, sério, cara, o homem que saía leite, velho. Tirava leite do peito, cara. Ele disse que isso é uma coisa de família. O Arnô tá aí pra comprovar. Não, ele conseguiu invocar o dragão da nevasca também. Dragão da nevasca, né? Era muito interessante. E esse, como vocês já viram, esse menino, ele é meio débil. Como é uma coisa de família também, né? Não sei, a família não é minha, não. Os filhos da puta falaram, ok, vamos provocar, vamos fazer ele ser o unificador dessa mesa de desconhecido. Aí todo mundo começou a falar, fulano, como é que você imita um dinossauro? Aí o cara foi lá no canto da pizzaria e começou a imitar um dinossauro. Não, foi assim do tipo como é que imita. Vocês estão ligados aquele programa Sem Minhas Palavras? Que o cara entrevista lá no Nordeste uns prisioneiros, uns caras que foram presos porque roubaram um biscoito, um maluco bêbado. Aí chega o cara na prisão. Inclusive, o Gil agora vai cantar e dançar pra gente. Aí o cara começa a dançar e cantar na prisão. Foi tipo isso, virou. Inclusive, agora vai dançar. Aí, não, eu lembro que o começaram a dançar Michael Jackson antes disso, cara. Caralho. Só depois do Michael Jackson. Peraí, mas vocês fecharam a pizzaria pra vocês só? Não. Cheia a pizzaria. O Elvis tava vendo a gente dançar, cara. Grande Elvis, cara. Não pode esquecer do Elvis. Caralho, tinha um garçom do Elvis, cara. Muito maneiro. O garçom era o Elvis, cara. E eu fui lá na época do colégio. Isso aí foi o quê? 2003? Mas não deve ter sido. 2003. E depois a gente foi lá. Era tipo 2010, sei lá, que a gente foi na porra da Parmeia. O Elvis tava lá, não tava? Tava, só que o topete tá meio grisalho agora. Tava meio esquisito. A beleza ainda tá irada. Mas o topete ainda tá lá, firme e forte. Tá lá, velho. Grande Elvis, cara. Ele serve a galera com a gola gigantesca que vai até o ombro, cara. Muito foda. A calça boca de sino também. E esse rapaz aí, já sou pra citar, do irmão do Arnô, ele... Pô, ele não é meu irmão não, cara. Ele era, mas tá bom, continua. Ele tinha muitos probleminhas. E entre eles, ele acreditava... Depois de tirar leite do peito, filho, qualquer coisa é problema. E ele acreditava de verdade, ele não fazia brincando, ele acreditava de verdade que ele tinha um poder especial. Que se ele fizesse um movimento específico e emanasse os sons certos, ele conseguiria invocar o famoso Dragão da Nevasca. Dragão da Nevasca. Moleque, se ele invocasse o Dragão da Nevasca e o outro amigo nosso fizesse chover ao mesmo tempo, ia ser tipo a junção de vários... Várias pessoas se poderosas. Ia ser o local de... Exatamente. E aí começaram a provocar. Você não invoca porra nenhuma, você é retardado. E ele foi pegando pilha. Não, eu invoco sim, invoca nada, você é um merda. Vai tirar leite do peito. Não, eu invoco sim, retardado, mongoloide, irmão do Arnô. E aí ele falou, beleza, eu vou invocar. Ele levantou, foi pra uma cabeceira da mesa a oposta, assim, ficava no final, que a primeira ficava o Papai Fluff lá no seu trono de ferro lá. E aí foi o Wagner Pereira pro canto e começou a fazer algo muito próximo ao Cisne, mandando pó de diamante. Exatamente, cara, exatamente. E não, ele recitava as palavras enquanto fazia os movimentos. Aí no final ele... montanha mais alta, o dia mais sombrio. E cada frase... Caralho, o povo decorou. E cada frase vinha seguida de um grunhido específico que significava alguma coisa na linguagem maluca dos dragões. Aí ele fez aquela concentração, ele fez a dancinha e depois ficou tipo como vai, quem vai cagar com as mãozinhas assim, concentrando. Além do cara tirar leite do peito, ele queria ainda sumonar um dragão, velho. Sumonava o dragão. E era foda, porque no não sei se nem cabe muito falar isso aqui, mas na hora do recreio o pessoal botava pilhas, tipo, cutucava. Qual é, Wagner? Aí aquela garota ali quer ver você acumulando o Hadouken, tá ligado? Aí ele ia lá, virava no grupinho de três garotas. Começava a girar o braço, né? Só faltava fazer a musiquinha. Aí daqui a pouco tu só via a garota olhando pra cara dele, assim, fazendo sinal com a cabeça e andando pro outro lado, e ele ficava parado até terminar, porque ele não podia parar na metade, né? Aí ele ficava terminando de fazer o bagulho, era muito escroto, cara. O Hadouken na metade e explodir na mão dele é por fogo. Mas olha só, isso não é demérito nenhum. O Fluffy até os 15 anos também concentrava aqui, cara. Eu tava aqui, moleque. E ele ficava puto porque ninguém via. Cara, ele fica, caralho, não é possível, vocês não estão vendo. Eu não vou falar nada, vocês estão inventando as paradas aí. Caralho. Cara, tipo, tava nós na mesa do rodízio, uma galera de amigos. E como o rodízio já foi dito, que a pizza é grátis, né? Você paga, você vai comer e... Ah, o rodízio da pizza é grátis, é isso que significa. Rodízio na cidade do Jardel é liberamos os gestos pros pobres, tá ligado? É tipo isso. Não, que a pizza é de graça. Não, o ketchup é maionese, você pode comer o quanto quiser, a pizza você paga. Entendi. Não, e aí a gente tava na mesa, colegas e tal, e pô, todo mundo já barriga cheia de pizza, o que eles vão fazer? Guerrinha de comida, né, cara? E vai daqui jogando pizza no colega. Eu juro que o meu colega jogou um pedaço de pizza e o pedaço de pizza cortou um copo, uma tulipa, como se fosse uma espada japonesa. Valeu. Pizza? A pizza cortou o copo? Isso, uma era tulipa. Rodízio, cara. Era pizza de espada que já tava comendo naquela hora. Não, cara, é sério. Ninguém acredita, cara, mas a galera, a gente que tava na pizzaria, os amigos junto, a gente viu. A pizza passou e cortou o copo no meio, mas cortou, tipo, como se fosse uma espada, retinho, não quebrou o copo, ele cortou. Eu acho estranho, porque normalmente o rodízio de pizza não serve álcool, só refrigerante, cara. E não vem facas dentro do brinquedo, que nem o Chuck, tá ligado? Não, cara. Fofão. Eu vou pedir pra galera, pros meus amigos, quem viu, comentar, fazer os comentários, que a história é verídica, ninguém acredita, mas a gente viu aos olhos nus. Cara, o cozinheiro esqueceu uma faca dentro da pizza, brother. Só pode ser isso. Tava no bolso da pizza. Que seja, tenta pegar uma faca e cortar um copo de vidro. Consigo. Então corta lá, igual aqueles japoneses que cortam um garrafa de champanhe. Vou filmar, vai estar em anexo aí do post o meu vídeo eu cortando um copo de vidro com a faca de plástico. E não vale, não vale ligar e desligar a câmera pra ter efeito, viu? Vai ter o vídeo anexo do Puff que vai ser. Promete o quê, pô? Você nunca monta o post, cara? Só para de falar merda. Ah, cala a boca. Até que se prova o contrário, é o Pluff que tá quebrando o copo. Existem pessoas que gostam de azeitonas e existem pessoas com caráter. Então, naturalmente, vai acumulando aquelas azeitonas num prato no rodízio, né? Vai servindo pizza, vem aquela azeitona, ninguém come, pá, tira, bota no prato. Num rodízio desse, tinha um amigo de ninguém, mais conhecido de todos, que foi com a gente. E as azeitonas foram acumulando e falaram, pô, aquele cara ali não tá socializando, não tá interagindo, a gente tem essas azeitonas aqui, pô. Tô com um garfo, uma alavanca e uma azeitona, né? Catapulta. E aí... Catapulta. Fazia uma catapulta de azeitona e começaram a tacar azeitona no cara. E o cara todo sério, pô, para com isso. E continuou na indiferença dele. Aí neguinho, muito filha da puta, falou, porra, só azeitona não tá tendo efeito. A gente tem que incrementar esse serviço. O que a gente faz? Já sei, azeitonas de chocolate. Aí neguinho pegava as azeitonas... Passavam no chocolate e faziam a catapulta. Pá! Eu tô pedindo pizza de chocolate já só pra pegar o molho. Foi início do Angry Birds, né, cara? A ideia tava ali, cara, a gente não usou. Nas guerras eles colocam fogo nas flechas, na pizzaria eles sujam azeitona de chocolate. Exatamente. Cara, não fala dessa porra perto de mim não, porque eu sempre era zoado nessa porra de rodízio de pizza, cara. Eu lembro que, porra, tava todo mundo lá comendo pizza e ia chegando no final. Porra. Eu lembro de porra também. Mas aí a gente lembra junto, né, pô? Deixa isso quieto entre a gente. Rodízio de pizza, cara. No banheiro tem sempre aquele intervalo lá. Tem o intervalo da bulimia e tem o intervalo da fudelança. Entendi, continue com o seu. Enfim. Então, acontecia que eu sempre era zoado, porque eu mesmo começava a zoar, tipo, pegava, qual é o desafio de hoje? Aí vinha a porra da pizza, sei lá, de sorvete, aí eu tacava mostarda na parte da pizza e comia sorvete com mostarda. Só que aí o nego entrava na porra da pilha, mas quem se fudia era só eu. O nego pegava, então toma aqui, pombo, tá, bota uma calabresa aí na tua pizza de sorvete também, ou então na tua pizza de mousse de maracujá. E aí o nego ia atacando, eu já tava ficando enjoado, quando eu via tava cheio de bagulho, inclusive aquele guardanapo, canudo, palito e a porra toda dentro do copo de refrigerante já com mostarda também, ketchup, era uma bagunça só, cara. Teve um dia que tava todo mundo junto e aí nego não satisfeito em poder sugar meu prato todo, o nego começou a atacar essas porra suja, papel com mostarda, porra toda em cima de mim. Cara, onde é que você tava fazendo essa lambança toda aí? Na pizzaria, você também tava, cara. Entendeu? Beleza. Eu entendi. Então é isso. Então obrigado, gente. Valeu. Eu noto que há um complô contra mim aqui, mas eu vou... Monólogo do pombo. Assim, rodízio de pizza. Primeiro você come pizza salgada, assim, panturra, fica feliz, vai no banheiro, sua um pouco, fica leve, volta. Dá cagada, punch. E volta. Caraca, vocês cagam na pizzaria, velho. Claro. Direto, pô, é meu hobby. Em cima do prato. Eu faço check-in no Fast Crash, escrevo, caguei aqui. E depois começa a melhor parte do rodízio para uns, que são as pizzas doces. Que praticamente você tem um outro estômago para pizza doce. Você faz o mesmo estrago que você fez na salgada. Você faz caber o dobro. Exatamente. Só que a gente tem um amigo, que inclusive está entre nós aqui hoje, que sofre de diabetes tipo 1. Ah, isso não é engraçado não, maluco. Eu também não acho isso engraçado não. Eu tô muito triste agora. Por que, cara? Porque você mexeu com uma parte muito, muito difícil pra mim. Você gostava da diabetes, cara? Que você emagrecia e cagava mais? Não, eu fico muito triste com essas piadas de diabetes também, inclusive. Arnô, você não tem o direito de ficar triste de piadas de diabetes. Cara, eu fui no Meia uma vez com o Arnô. Aí passamos em frente ao trailer do... Qual o nome daquele trailer que tem lá, Arnô, do sanduíche? Mac Roger. Eu comi um ontem. É, aí ele chega pra mim... Não, cara, caralho. Porra, é muito bom o Mac Roger. Você tem que comer o Mac Roger. Toda quinta-feira eu como dois Mac Rogers. Aí o maluco não quer passar mal, caralho? O jantar do cara são dois Mac Rogers, um sanduíche gigante com mortandela. Mortandela. Você quer mudar diabetes, cara? Se a garota vem fazer com doce, você fala que não pode. Sacou? Entendi. Eu preferia não ter sacado. Não pode, não sobe também, né? Dependendo do índice. E aí, o Arnô, apesar de sofrer desse mal, que é uma coisa muito triste, não estou zoando, ele adora pizza doce. E ele vai na pizzaria só pra comer pizza doce. Eu adoro pizza salgada também, cara. E me faz mal também. Salgada também faz mal, cara? Também, menos do que a outra, mas faz mal. E caraca, que pode comer? A minha vida é muito triste, cara. Não é triste não, cara. Você tá em busca da sua princesa. Relaxa, brother. Você é um príncipe, cara. Porra, eu sou um príncipe, cara. Não, peraí. Você come pizza integral, cara? Porque pizza integral é melhor do que pizza normal, né? Não existe pizza integral, cara. Tem sim, tem pizza com massa verde. Tem a porra dessa sim, cara. Cara, só em Copacabana tem isso. Não, essa não tem nada. Massa verde é quando tá mofado. É, na minha terra. É assim mesmo, cara. Que o rodízio é 10 reais e não tem essas paradas, não. Tem mussarela, calabresa, marguerita e é isso. A nossa tem um dom, cara. É pizza de chocolate e às vezes com raspa de coco e acabou também. Não tem muita firula, não. O chocolate é uma merda. Porque a pizza de chocolate é menor ainda. A pizza de chocolate de vocês aí tem queijo? Algumas. Tem queijo, cara. Incrível. Cara, é um negócio que mistura queijo com chocolate, cara. É muito sinistro. Como é que isso pode prestar, hein? Porra, e tem lugar que mete até manteiga na parada. Aqui perto de casa tem manteiga. Caralho, também. Pizza com manteiga, queijo e chocolate? É uma merda, cara. Deve fazer um bem danado. O coco vai liso, cara. Você nem tem escorregado. Exatamente. E diabetes são as dançarinas de diabo. Caralho, cara. Nego, não cansa dessa piadinha. Mas aí, beleza. Tu gosta da pizza doce, tu gosta da pizza salgada, você come. Sua glicose estoura. E você tem que fazer o que, cara? Pô, tem que tomar o remedinho, que nem eu tomo sempre, cara. Só que eu tomo mais um pouco. Meio que quase o dobro. Mais que o dobro, até, às vezes. Toma mais que o Plus? É o quê? Mais que o dobro, cara. Mais que o dobro, entendi. Desculpa. O Pluff não precisa, cara. O Pluff é normal. Ele tem cara de doente, mas não, é normal. Normal não é a palavra certa, entendeu? É... Não, nada a ver, cara. Hoje em dia já podem até se casar. Então, chegou uma fase da vida que, porra, a pizza já deu, né? Essa massa, esse bolor alimentar, deu, né? Vamos comer carne. Porra, carne é irado. Só que aqui no Rio de Janeiro, rodízio de carne é caro pra caralho. Não, não é carne pra caralho, cara. É caro pra caralho. Mais caro do que pizza, isso é óbvio. Então, vamos lá, só vamos pegar então o padrão mineiro. Jardel. Oi. Quanto é que é o rodízio de pizza aí? O de quinta-feira. Atualmente, de graça, tá, cara. Atualmente tá 15 reais. 15 reais? Tem bebida incluída? Não. Ok. E tem churrascaria aí? Tem. Rodízio de carne? Tem. Tá quanto? Cara, se eu não me engano, eu acho que é uma faixa de uns 20 e poucos reais. Aí, tá no preço, cara. É o preço que a gente tinha na época do colégio militar. Acho que é 22, 23 reais, uma coisa assim. É, era 24 reais, eu acho, lá o... Respeitando um delay de 5 anos pra tudo lá em Mineiros, né, cara? Inclusive tá chegando agora a Claudinho Bochecha lá. Ô, oh, aqui chegou um chocolate novo, não sei se vocês conhecem, sonho de valsa. Deixa eu ver, falar. Chegou um chocolate novo, né, cara? Tipo, batom. Fizeram até a festa lá. Chegou um chocolate novo aqui em Mineiros, o branco. Coisa nova, cara. E tem um refrigerante dentro do CF, que é uma tal de Coca-Cola. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aqui chegou há pouco tempo. E já que o rodízio é caro pra caralho, a gente teve que achar uma churrascaria mais em conta, né? Qualidade não importa, o que importa é o preço. É procura daqui, procura de lá, porra, achei uma perto do colégio, é boa? Não sei, cara, mas vamos ver. Não, foi recomendação do velho, pô. O velho falou, não, eu vou lá com meu tio direto, é bonzão. Então eu tava recomendando. Ele morava longe pra caralho do colégio. Approved by velho. Que, pra quem não sabe, o tio do velho é patinador. Só por isso que ele gostava da churrascaria. Por quê? Caralho. Aquela churrascaria, cara. A churrasqueira, além de soltar aquelas cinzas, ela soltava uma resina no ar invisível que ela ia caindo aos poucos e ficava no chão e grudava. Porque lá você entrava, eles tinham tipo corrimões a mais presos nas paredes para as pessoas poderem se segurar pra não escorregar, cara. De tão escorregadio que era aquela merda. Muita gordura no chão. Era tipo pastelaria de rodoviária. Exato. Era desesperador, cara. Só que na pastelaria eles lavam o chão de vez em quando. Você pisava, você via sua pegada sendo engolida pela camada de gordura, sabe? Ah, é. Gordura movediça. Mas essa churrascaria, além de ringue de patinação na gordura, também tinha uma característica muito peculiar. O buffet era uma delícia, né? O buffet era uma delícia. Uma característica muito particular dela. Exatamente. Eles não trocavam nada que ficava no buffet. Ficava lá semanas, assim. O palmito era mais duro que pedra, cara. A mesa que tava meio bamba, não colocavam cartolina, não. Não botavam aquele papelão dobrado, não botavam palmito mesmo. Tirava. Pô, aí no Rio de Janeiro não tem vigilância sanitária, não, cara? Naquela churrascaria eu te garanto que não. Escatou caralho. Rapaz, o bagulho é feijão. Aqui tem propina, rapaz. Passa o cara, o fiscal lá, não, senta aí, come uma carninha, patina um pouquinho, tá de boas. Aí o maluco vai, brinca e vai embora. E aprovado. Passou nos testes de qualidade do Imetra. Mas foi lá que a gente conheceu uma amizade, cara, que poucas vezes a gente vê, tipo, amizade à primeira vista, sabe? Porque todo mundo sabe que nosso amigo Lucas, ele é viado. E ele é de Bagé, que é do lado de Pelotas. Acho que Bagé fica em Pelotas. Caralho, Bagé é Jeba ao contrário, moleque. Tá tudo desculpado, cara. Caralho, ninguém nunca tentou pra isso, cara. Nossa, o Pumba é um gênio, cara. Se ele canalizar isso pro bem, ele tá feito. Isso, mas eu sou mal. Mas aí, nesse dia, o Lucas tava com a gente. E todo mundo sabe que quando criança vai no rodízio, ela é sempre mal atendida, tá ligado? Os garçons não atendem, porque tu não vai dar gorjeta, você não tem dinheiro, porra. Tu vai pagar aquela porra ali já no esforço, R$24, 10% é, tá ligado, é mais ou menos, alguns pagam, outros não, tu fica naquela discussão. Mas aí, estávamos lá sentados, do nada alguém deixou escapar, porra e tal, como é que tá Bagé, Lucas? Até que o garçom ouviu, cara, e o garçom chegou, ué, você é de Bagé? Ele arrumou um jeito de falar, eu também sou de Bagé. É, o pessoal da Jeba se encontra, né, e cara? E começou a puxar assunto com o Lucas direto, o cara fala, moleque, a gente nunca foi tão bem atendido, toda hora, quibinho, queijinho, carninha, pãozinho, o cara vinha servir a gente, era exclusivo. Jebinha? Jebinha. Tá faltando alguma coisa aí, senhor? Senhor? Bebidas? Cara, e depois desse dia, o Lucas nunca mais quis voltar lá pra não ter que conversar com o cara, porque era muito constrangido. Ai, caralho, cara. Essa porra, cara, de gorjeta, eu vou precisar fazer um desabafo aqui agora, cara. Nós temos um amigo aqui da equipe, titular desse podcast, que eu diria ser completamente avesso a gorjetas, cara. Ou a 10%, ou qualquer coisa parecida. Né, boy? Oi? Eu? Oi? Caralho, cara. No 90% dos rodízios que a gente vai, eu acho que algum garçom fez muito mal ao bode um dia, cara. Ele deve, sei lá, cara, ter sido estuprado por um garçom. Porque o bode não gosta dos garçons, cara. Se você é garçom, o bode não gosta de você, cara. Ele fala muito. Não, não, cara. Fui muito mal atendido. Não vou pagar essa merda, não. Não vou pagar 80%, não. Caralho, não, eu acho que deve ter. Mas, porra, é sempre, cara. Não, não é sempre. Mas, porra, se você tem que pagar, os 10% são um agrado, não são obrigatórios. Então, são um agrado, porra. É, pra não ter um pentelho no seu prato. Tá ligado? É quase uma punhetinha. Eu não sou um daqueles clientes escrotos que ficam enchendo o saco, perguntando, pedindo um milhão de coisas. Não, eu sou na minha. Eu só quero ser bem atendido. Isso aí. Não é pedir muito. Agora, você vai num lugar, o cara já vai, o senhor deseja mais alguma coisa, e não é pra ver se você tá sendo bem atendido, é, precisamos liberar sua mesa. Você quer ir embora? Assim, se o cara vem e faz uma pergunta dessa, cara, não. O cara tá na sogada ainda, já vem. Vocês têm alguma preferência? Exato. Caralho, uma raiva, cara. O cara... Peraí, maluco, deixa eu comer, seu viado. Deve ter um clube, cara, de garçons, assim, que se unem, sei lá, tipo uma seita satânica contra o bode, cara, eu não duvido nada. O cara, puta que pariu, se eu fosse garçom, eu já teria declarado guerra ao bode, cara. É por isso que eu nunca como duas vezes no mesmo lugar. Eu colocaria um penteiro na carne dele. Eles se comunicam, cara, deve ter. Eu vou procurar depois no Instinto Orkut se tem alguma comunidade de garçons. Eu odeio bode. O último disco que a gente foi, eu, bode pombo, e não lembro quem mais. Acho que não tinha mais ninguém, foda-se. E meu irmão? Brito e Thiago. Ah, e o Brito e meu irmão, tá certo. Esse meu irmão. Caralho! Caralho. O próprio irmão, cara, degenerado, cara. Ah, foda-se. Mas aí, cara, a gente entrou, entramos aí, bode primeiro, eu, bode meu irmão. A gente entrou e, pô, rodízio, vamos pro rodízio. Aí falamos pra mulher da recepção. Ela falou, rodízio, ok. Mas qual vai ser? O japonês ou o japonês ilimitado? Porque o japonês ilimitado é muito caro, vocês não parecem ter dinheiro suficiente para isso. Ela não tem essas palavras, mas ela... Sabe quando a pessoa te julga sem necessidade? Cara, não foi isso, cara. Você tava lá, e não com uma pessoa jogar o fluff pela isso, panela. Cara. Ela chegou assim e falou, olha só, tem o rodízio japonês e tem o japonês fudido aqui, bolado. É de vocês. Mas eu acho que vocês vão querer o japonês normal, né? Assim como... Não vão querer o bom, né? Vão querer o mais fudido, né? Sim, se eu tivesse sozinho, ela ia já falar, tá aqui o japonês prêmio. Mas como eu tava acompanhado, porra, tá ligado? Aí já caiu o nível. Entendi. Ficou com cara de jebense, né? É igual a minha tia contando uma história que ela foi numa loja de roupa, aí ela perguntou, ah, quanto que é esse sapato? E a mulher é tanto. E aquele ali? Ah, aquele ali é caro. Tipo... É uma ótima vendedora. Aquele ali é caro. Cara, é um pouco discriminado, cara. Ai, que maneiro, cara. Puta, caralho, moleque, isso é muito maneiro. É uma ótima vendedora. 10% pra ela. Mas voltando pra essa porra do bode, cara. O que acontece é que, porra, vai chegando no final do rodízio, vai dando aquele peso na consciência. Porque o que acontece? No início do rodízio é bom pra caralho. Que você come pra cacete, tava assim, caralho, mas guardei, não comi nada hoje pra vir na porra do rodízio. E você come tudo que vem pela frente, come. Vai chegando no final do rodízio, você vai, tipo, a comida vai te empolgando cada vez menos e a conta vai vindo cada vez mais na sua cabeça, sabe como é que é? E aquele sentimento de culpa que assim, tipo, caralho, rodízio japonês, sei lá, 50 pratas, eu vou morrer aqui. Merda. Mas peraí, pode também não deixar o pod também na pior situação. Ele não é o pior consumidor do mundo. Tanto é que a gente foi uma vez no rodízio, fomos atendidos pelo nosso amigo Alex, mano maluco. Arex. Porra, foi muito foda. Sacanagem, muito foda. Tem que falar. Fomos uma galera, 6 pessoas no rodízio. Japonês. E chinês também. Aí o garçom veio atender a gente e falou: galera, vocês estão no rodízio, né? Vamos fazer o seguinte? Vocês não vão pedir nada, eu vou trazer. E o maluco vinha trazendo de tudo, cara. De tudo que tinha. Porque eles têm tipo um cardápiozinho secreto. Que você. Eles têm comidas que eles fazem, mas eles não dizem que fazem. Então são escondidos e poucas pessoas sabem que tem. Não pede. O cara trouxe de tudo. E nesse cozinheiro dia... fica na expectativa de alguém pedir, né? Fica lá, cruza os dedos, reza. O cara faz o sorvete e abóbora e deixa no fundo da geladeira. Né? Exato. Vamos pedir de abóbora. É hoje. Depois o Pluffy descobriu que o cara ganhava uma bonificação por se livrar daqueles pratos mais velhos, que foi o que ele levou pra ele. Não, cara, ele quase mandou comida pra gente num barco, cara. Ele mandou sushi num barco, cara. Muito maneiro aquele barco. É. Mas esse não é o ponto. O ponto é que nesse dia a gente foi bem atendido e o bode pagou os 10%. Paguei, eu acho. Eu pago os 10%. Foi o único dia que eu... Nesse dia, o bode pagou os 10%. Tem um feriado nacional por conta disso. O dia dos 10%. É o dia da gorjeta, moleque. Mas uma vez eu fui com o Britinho na Parmê, na Parmê do 9,90. A Parmê faz umas promoções malucas, cobra 9,90 pelo rodízio de pizza. E aí todo ser humano no Rio de Janeiro resolve que é dia de comer pizza aquele dia. Beleza, a gente foi, a gente sentou na mesa e porra, foda-se. Tá uma fila gigantesca lá fora, foda-se, o papo tá bom, vou ficar aqui sentado conversando. E foda-se. O garçom veio tentar intimidar-nos, sabe? Lembra, Brito? Aquele dia da mulher, cara. É. Você queria pagar 9,90 no dia da mulher. Caralho! O bode também é muito cara de pau, cara. O bode tem o espírito do advogado no 7-1, quer tirar vantagem em tudo, cara. Em tudo. Meu Deus do céu. Aí ele, não, cara. Não, mas realmente não tava expresso. Mas, não. O bode tem um grande histórico de maracutaia com a Parmê. caralho, isso não bandiu. Esse dia da mulher foi o. Acho que foi o top 10, como diria o piloto, top 10 BR, viu? O rodízio de pizza era mais 90 para as mulheres no dia da mulher. O pai do gringo queria pagar mais 90. O que, que ele alegou? Você sabe se tem uma xoxota? Se tem vidão de raio-x? Não, é porque a promoção era bem dúbia o texto, assim. É, dava pra entender que era pra mulher, mas efetivamente não estava explícito isso. Sabe como é que ele resolveu isso? Ele falou que era filha da Cher que virou homem. Depois joga uma foto, até parece com um bot mesmo. Caralho, se fudeu. Parece, só falta o cavanhaque. Valeu, Tammy Gretchen. O bot é a Tammy Gretchen. Imagina a Tammy Gretchen pagando o dia da mulher. Ela faria questão de pagar inteira, cara. Ela coçaria o saco, né? Meio da porra da propaganda. Não fala isso não, pomba. A gente vê que a mulher coçou um saco pesado. É verdade? Caralho. Como é que é? A menina era visivelmente homossexual. Beleza. Nada contra mesmo. Visivelmente agora, sacuda. É. Aí a menina, assim, a gente tava olhando na mesma direção que ela tava. Aí do nada a gente só vê a menina coçando o saco. Que merda é essa? A gente, não pode ter sido. Brito, olha ali. É, Brito, que foi? Não, o detalhe era o seguinte. A gente tava numa sacada no segundo andar, ela tava na bilheteria do térreo, sentada e coçando. Pera aí, ela tava coçando o saco e você tava numa sacada? É isso? Então tá. Tá bom. Situação um pouco complicada. Caralho, mano. A mulher coça saco, ela merece respeito, cara. Depende do saco de quem ela tá coçando. Verdade. Hã? High five. Cara, pra ir pra rodízio de pizza, ou qualquer rodízio com fluff, cara, você tem que ter estômago muito forte e tem que ser o cara completamente livre de preconceito. Porque é o cúmulo da viadagem, brother. Você não tem nada de viadagem, não. É assim. Não tem nada de viadagem. Nada de viadagem. Inclusive nessa última oportunidade aí, né? Que... Calma aí. Assim, normal pro fluff é quando ele vai comer de hashi. Ele não. Você, o hashi vem colado. Ele chupa os paus. Não. Estão implicando só por caralho, muito escroto vocês. O hashi vem... Eu nem lembrava que eu fazia isso, mas vai falar. O hashi vem colado. Aí o que esse rapaz faz? Ele abre o hashi, quebra, né? Fica com dois palitinhos. E aí, geralmente fica um pouquinho mais de madeira num lado e um pouquinho mais de madeira no outro. Não, é farpa, caralho. Não é madeira, é farpa. Com as farpinhas. Não é madeira, não. É aço a farpa. Não, é eu não tô tirando a madeira. Eu não tô tirando as farpas, porra. E aí o que ele faz? Ele lixa um palitinho no outro. Pra não machucar os lábios de mel dele. Não, cara, na parte que eu seguro, eu esfrego o palito do outro poder. Esfrego tipo como se fosse acender a fogueira, tá ligado? Pra poder tirar as farpas, que ficam aquelas madeirinhas soltas pra não enfiar no dedo. Cara, isso é o prazer de esquentar o pau, cara. Isso que ele faz, ele esfrega um no outro. E nesse dia o Fluff tava inspirado, né, cara? Nesse dia o Fluff, ele tava querendo se superar, ele não tinha jeito, brother. Então o que acontece? O Fluff traz com ele uma aura de viadagem que faz dar suspirinhos como esse aí e deixar todo mundo em volta, né, no ritmo dele. Então a gente começou nesse ritmo do Fluff, graças à aura dele, que fique bem claro, a colocar sinônimos de imponência, pujança, né? Termo. Exato. Tava aí o pombo falando: ah, pemba, jeba, caralho, mastro, manjupa, passaralho, pênis, rola, caralho. Todo assim, baixou o Arito Toledo, cara. A gente começou a fazer disputa. Porra, a gente tava nessa merda, essa disputa, né? Ver quem agradava mais o Fluff. Até que teve um vencedor, né? Tipo, no meio do processo, tu vê que o Fluff tá enchendo a porra do copo d'água, maluco. O copo tá enchendo d'água. E o Fluff termina e fala: caralho, moleque, tô com a boca cheia d'água. Água na boca. Pior que não era água, era um rio, né, cara? Eu quero encher o copo. Aí o Pluff fala: pô, para com isso, tô com água na boca. E a gente começa a rir, e a gente começa a reparar que a gente não sabia por quê, mas o Thiago, ele não trata o Pluff por Pluff ou pelo nome real do Pluff. Ele chama o Pluff de Minalba. Cara, eu não vi isso. Não, meu problema é que eu não posso rir. Eu não posso rir quando eu tô com água na boca, porque eu não consigo engolir. Eu fico rindo e não consigo engolir. E eles estavam falando tanta coisa idiota. Você gosta, né? Que eu fiquei rindo e eu cuspi, pô lá. Vou ter que tomar volta pra fazer o quê? Senão eu engasgar ia ser pior. Será do que engole? Ah, era pra ter engolido, Pluff. Porra, deu mole, cara. Vocês nunca saberão. E-mails. Bom, pessoal, e-mails chegaram para trazer a sua alegria. Muita alegria, muita alegria. Depois de um programa muito maluco como este. E além da alegria, nós temos a interação com os ouvintes, porque os ouvintes participaram e mandaram e-mails pra gente. Na verdade, mandaram e-mail singular pra gente para podcasttanguinha@tanguinhacorp.com. Como? Podcast de tanguinha@tanguinhacorp.com. Muito maneiro. Muito maneiro. Mas apesar de termos só um e-mail, nós tivemos vários recados. Então vamos começar com os e-mails pra terminar com a melhor parte. Então, e-mail aqui do nosso amigo Fábio Souza. Eu não sei se era pra falar o nome dele, mas foda-se. Fala, pessoal do Tanguinha. Certo dia, meu irmão, um grande apreciador de podcasts, veio super empolgado me contar da sua mais nova descoberta da podosfera, o podcast Tanguinha. Ao vivo, que milagre. Olha só. É porque eu não tava gravando, eu tô com a voz limpa ainda. Engraçados, inteligentes e bem-humorados foram os adjetivos que ele usou para dar para vocês. Engraçados, inteligentes e bem-humorados. Assim, o bem-humorado e engraçado é a mesma merda, mas o inteligente a gente é, a gente só não demonstra, entendeu? Fica a dica. Intrigado, vim conferir se tudo que ele dizia era verdade. Descrente, abri aleatoriamente uma edição do podcast e não bastou 10 minutos para que eu atestasse que meu irmão estava certo. Olha, muito maneiro, cara. Seu irmão realmente é um cara de bom gosto e você comprovou toda a teoria dele. Recomende para mais amigos, faça que nem seu irmão. Engraçados e inteligentes, hein, gente? Engraçados e inteligentes. Parabéns pelo ótimo trabalho, continue assim e sei que vocês vão longe. O longe quer dizer o quê? Uma puta que pariu? Exato, uma vala muito funda é bem longe. É bem longe. Vamos terminar em Mineiros gravando podcast, vai ser um sucesso. É nóis, Jardel. É nóis, Jardel. E não tivemos mural de recados de voz. Cara, eu chamo tudo de mural. Mural de recados de voz, porque não mandaram recado de voz para nós. Void, eu estou profundamente irritado com o nosso público. Eu também sou profundamente irritado. Semana que vem não teremos nosso mural de e-mails, como o Pluff gosta de dizer. Então, se na outra semana não tiver recado de voz, vamos acabar com os recados de voz. Não, vamos acabar não. A gente não vai ler o seu e-mail nem recado do site se não tiver um recado de voz, pelo menos. Um recado de voz. Nós só vai ter agora, daqui pra frente, mural de e-mails, que é um nome maneiro, quando tiver recado de voz pra botar no meio. Se não tiver, a gente não vai ler nada. Vocês não sabem, a gente tá cagando pra vocês, ouvinte. A gente gosta de tocar a vinheta lá da Florence. Que é a graça? A graça é fazer vocês ouvirem um negócio legal ou a gente ouvir um negócio legal? Exatamente. Pô, Florence and Machine. Tô aqui pra ficar feliz, não pra vocês ficarem felizes. Pô, vamos se fuder. Concordância nunca. Concordância pra quem quer concordar? Exatamente. Acho ótimo. E então toca nada agora. E vamos agora para os recados do site. Então, o primeiro recadinho aqui do nosso amigo Aoshi Senpai. Ohayo, pessoas de Tanguinha, tudo bom? Mais ou menos, não tem recado de voz? Pegou mal mesmo. Meu nome é Nicolas, tenho 25 anos e escrevo este comentário em um alt-tab maroto do meu trampo aqui em Joinville, Santa Catarina. Catarina. Por que eu li Catarina, não sei. Poxa, o cara tá no meio do trabalho, dando alt-tab, escrevendo, pô, tá um ninja do alt-tab, mas porra, amigo, produtividade, hein? Quero você sendo promovido. Pô, muito bom, isso aí. Mas tá ouvindo no player, será? Será que ele tá ouvindo no player? Não, ele tá dando tab, escrevendo o comentário. Ah, mas ele pode estar com o player ativo ali, ouvindo do site. Ah, eu espero que ele já tiver... eu não sei o que eu quero, na verdade. Eu não sei se eu quero que as pessoas ouçam, independente de onde elas estiverem, tipo, muito viciadas, ou se eu quero que eles sejam felizes e trabalhem direitinho. Não, eu quero que eles ouçam e nos deem dinheiro de alguma forma. É, camisas! Bom dia. Camisa da Tanguinha Corp. Nos pilhem para fazer camisa e perder dinheiro. É, isso aí. Digam quanto vocês pagariam por uma camisa. Tipo, 70 reais? 80 reais? 110 reais? Pô, tá aí, se vocês forem ouvintes ricos, a gente poderia fazer uma série de camisas ilimitadas, assim, 12 camisas da Tanguinha Corp. Porra, aí, quer ter uma pra cada participante, eu soubar, tipo, 3 pros ouvintes. E exato, vendendo 3 já tá de boa, né? Já é um dinheiro. Pô, seria, tipo, duas a gente faria um leilão fodido e uma a gente doaria pro Teleton. Caralho, vamos pro Teleton, mano. Imagina o Silvio Santos. Silvio, essa aqui é a camisa edição especial da Tanguinha Corpus. Eu tenho 12 no mundo. E a gente tá doando uma aqui pro Teleton. Porra, muito maneiro. Porra. O Pombo fala daquele menino da cabeça de triângulo. Ele ia falar com a gente, porra. Isso é muito maneiro. Oh, o imperativo da cabeça de triângulo, acho ótimo. Tá, nos pilem a fazer camisas, pessoas. Isso aí. O Awash continua. Excelente episódio, com muito conteúdo sobre Mixed Martial Arts e sobre Ultimate Fighter Championship. Mentira, não teve conteúdo, mas foda-se. Deu bastante risada com as tentativas de piadas, mesmo nenhuma, eu repito, nenhuma, tendo nem um pouco de graça. Pô, cara, você tá sendo muito pessimista, cara. Você não viu? O Pombo riu? Não tá aqui, mas o Pombo ficaria muito magoado com esse comentário. Eu também acho que ele ficaria. De qualquer forma, o podcast Tanguinha é isso. Nenhum conteúdo, nenhuma piada boa e mesmo assim deveras divertido. Continue com excelente trabalho. Aí, bode, eu tô sentindo uma certa contradição nos nossos ouvintes, cara. Um fala que é engraçado e inteligente. O outro fala que não tem nenhum conteúdo, mas a piada é boa. A piada, mesmo sendo ruim, é boa. É isso aí, é divertido. É divertido, desculpa, ele falou divertido. Um é engraçado e inteligente, outro é divertido e não tem conteúdo. É, eu tô com sério, cara, mas o cara ainda assim consegue ouvir no trabalho é porque, porra, tá faltando podcast aí na parada pro maluco, hein? Exato. Quem sabe semana que vem ele não conhece o podcast melhor que o nosso? Será? Olha, que falar que, né? Vamos ver, né? Vamos lá. Terminando aqui, só o recado do Awash que eu de comentar, ele tem uma OBS aqui no final, observação bolada pro Pombo, que ele acredita que fala por todos que se abstiveram de comentários sobre o stand-up comedy do Pombo, que ele deveria ser um profissional do ramo, cara. O cara é fera. Palavras do nosso amigo. O Pombo é um gênio, pessoas. O problema é que nosso mundo tem esse negócio de preconceito, racismo, justiça, leis. Se não tivesse isso, o Pombo seria colocado no devido lugar, cara. Sério. O Pombo, quando ficar velho, não vai poder mais ser censurado, porque, tipo, você é obrigado a dar lugar pro velho no ônibus, você não pode falar mal do velho e da gente, ele é velho. Então o Pombo vai ser, tipo, vai ser o novo Costinha. Esperem só o Pombo ficar velho, galera. Vocês vão ver. Podcast Tanguinha, edição 345. Nem vai demorar tanto, sabia? Vamos lá, pode, próximo recado. Eu vou te prender. Ah, comentário de Thiago Pinheiro. Fotografia aí, brother. Mendigo, mortandela, idiota, bicicleta. Poderiam fazer um podcast para esclarecer essas dúvidas que não somente eu, mas como todo brasileiro tem. Eu, por exemplo, como é que chama isso? É bicicleta ou bicicleta? A bicicleta, se você escreve bicicleta, você tem um sério problema. Agora as outras realmente passa, né? Idiota também é difícil, mas... Mendigo, eu falo mendigo. Ah, mas você é um energúmeno, né, cara? Não, eu não escrevo errado, eu falo errado. Você é praticamente um vegetal, cara. De tão burro. Exato. Caralho. Ah, desculpa, cara, foi muito pesado. Não, tá maneiro, cara. Tá maneiro. Sua mãe tá bem? Os anos de Sakura Card Captor, vai lá. Eu moro em Copacabana, né? É, bueiro explodindo é foda. Tem muito bueiro explodindo aí, cara. Um explodindo na tua rua esses dias. Foi mesmo, é um problema, né, cara? Por sorte não pegou mesmo. Pô, vai que pega. Porra, né? É melhor tomar cuidado. Eu ia ficar tão triste. Pô, vira essa boca pra lá. Tem uma champanhe aqui guardada pra esse momento. Acho ótimo. Quero ver você apresentando o podcast. Podcast de luto. Vai ter todo mundo cantando a música do Minha Homenagem. Pode ser, abertura de Sakura. Acho ótimo. Ó. Comentário de Sky. Caralho, tem muito nesse podcast. Eu não ligo muito para a instituição UFC em si, mas em que as questões da luta sim. Algumas são sonolentas, mas outras são bem dinâmicas e boas para ver sangue. Sim, gosto de ver sangue jorrando. Essa é minha humilde opinião, que não vale de porra nenhuma. Que isso, Sky? Sua opinião vale de muito, cara. Não, não vale. Que isso, a opinião... O cara, ele é o Sky, cara. Cara, ele é o Sky, grande merda. Sky, vai que ele é dono da Sky. Caralho. Aí, brother, você já pegou a Gisele Bündchen? É, pode crer, o Bernardinho, ou o Vitor Belfort. Ou todos juntos, ele é gay e gay não, e gosta de morgia. Bissexual. Não, não, a Gisele ele só deixava de fora, assim, ele é gay. Ah, ela só... Ficava assim, é. Ela é casada, né, cara? Exatamente, ela é direito. Aí, senhor Sky, você é foda. Eu vou sair da net. Senhor Andrew de Souza mandou um e-mail pra gente. Mentira, mandou um recado pra gente. Gostei do episódio. Apesar de não gostar de MMA e UFC, acho uma boiolagem do caralho um cara passando saco na cara do outro. Isso eu também acho boiolagem, cara. Eu acho que qualquer pessoa concorda que passar saco na cara do outro é boiolagem. Sim, mas... inclusive é isso que dá a ideia do que é gay, né? Entendeu? Você tá entendendo? Só que o UFC não é só saco na cara. Tem chute na cara, tem soco na cara, tem chapa no peito, entendeu? Pra desentupir o coração. Tem uma porrada de coisa. Chapa no peito, tá bom, né? É o Poderoso Away, cara. Continuando. Mas, apesar dessa boiolagem toda, o episódio estava muito bom. um abraço e obrigado pelo jabá do meu podcast na leitura de e-mails. É verdade, o Andrew tem um podcast. Porrada Cast. Agora o site é porradeiro.blogspot.com, eu acho. Porrada Cast no Google. A semana não vai ter, eu vi no Twitter. É, porra, já começou bem pra caralho, Andrew. Parabéns, hein? Segundo episódio, terceiro já não vai ter, acho ótimo. Porra, não leu o último recado pra fechar com régua aí. Porra, fechar aqui, porra, grande Tanguinha Corpus, muitos comentários. Então, tá, conta firme, cara, vai lá. Pô, sou o cara. Comentário de Ginkgo Biloba, eu adoro esse nick. Ele fala que foi um ótimo podcast com a essência da Tanguinha Corp. Falar muito e não explicar nada. E vários concorrentes a Zé Graça. É, isso é Zé Tanguinha Corp, cara. Mas como o nosso amigo lá em cima falou, é humor inteligente e... engraçado. Engraçado e inteligente. Tá bom, é esse. É o único adjetivo que eu quero agora. Engraçado. Vamos mudar o Tanguinha Corp? Por um mundo mais arejado. Não, vai virar agora Tanguinha Corp. Engraçados e inteligentes. Ou não. O Ginkgo agora no final veio reclamar de quem disse que Crash não é um jogo pra jogar 100%. Brother, se você jogou 100% do Crash, eu sinto muito. Eu também sinto muito. É um problema seu e de mais ninguém, tá ligado? Porque na época do Play 1 você tinha jogos infinitos, então você podia escolher joguinhos um pouco melhores. Eu tinha um jogo do Play 1 que era um jogo do 007 contra... Não lembro, enfim. Primeira fase era na neve? Era. Porra, irado esse jogo. Eu só não vou lembrar também que porra era aquela, mas era irado. Exato, veio no CD de 3 jogos em 1. Tinha 007, Gasparzinho e o Luta Livre dos Simpsons. Muito bom. 3 jogos em 1, não oficialmente, mas era o bicho. Claro, meu Play 1 nunca viu o CD original, cara. Não, nem o meu. Só o que veio com ele, que é aquele 10 milhões de demos em 1. Mas é isso aí, pessoal. Reiterando, semana que vem vai ter podcast, mas vai ser uma edição especial, diferenciada. O que não significa que ela vai ser ruim, ela vai ser show de peteca. Ela vai ser diferente. Diferente, especial. E não vai ter o pombo. Nem o bode. O bode um pouquinho. Tá. E não vai ter e-mails. Então mandem e-mail para podcasttanguinha@tanguinha.com, mas eles só serão lidos na edição 64. Beijos, me liguem. Eu vou viajar, vou comprar muamba no Paraguai e vocês vão todos pra puta que o pariu. Eu não sei fazer isso. Alô, posso fazer uma pergunta muito sincera pra você? Por que você tirou uma foto no webcam sem camisa? Porra, porque o que é bonito é pra se mostrar, cara. Porra, muito bom, velho. Tá certo. Conversa com sua irmã disso. 1-0. Que isso, cara? Que isso? Filho da puta. Diga de um tweet, velho. Diga de um tweet.